homem santo escreveu a lição da mulher que perdeu. Uma moeda em casa, sentiu então agonia, porque ela não sabia onde a moeda estava. Um dia, estando a limpar um canto qualquer do seu lar, achou a moeda caída. Feliz saiu pelo caminho e declarou aos vizinhos: achei a moeda perdida. Aquela moeda perdida se encontra na casa varrida, na casa que te hospeda. Bíblia diz com clareza: se você fizer a limpeza, vai encontrar a moeda. Aquela moeda encontrada num canto dentro de casa representa o homem pecador que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor. Um homem santo escreveu a lição da mulher que perdeu. Uma moeda em casa, sentiu então agonia, porque ela não sabia onde a moeda estava. Um dia, estando a limpar um canto qualquer do seu lar, achou a moeda caída. Feliz saiu pelo caminho e declarou aos vizinhos: achei a moeda perdida. Aquela moeda perdida se encontra na casa varrida, na casa que te hospeda. A Bíblia diz com clareza: se você fizer a limpeza, vai encontrar a moeda. Aquela moeda encontrada num canto dentro de casa representa o homem pecador que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor, que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor.